Dia 13. O dia da transformação. O nascido no dia 13 é naturalmente ordeiro e autoritário. Sua prioridade é a segurança econômica e, para isso, age de maneira sistemática, prática e minuciosa. Trabalha arduamente e espera o mesmo nível de dedicação dos outros. Quando se interessa por algo, mergulha de cabeça e executa com habilidade excepcional. Sua principal qualidade é a perícia. Sua marca registrada? O desejo de mudar, reformar e transformar tudo ao seu redor. Mesmo que às vezes se deixe levar por sonhos, mantém os pés bem firmes no chão. É dinâmico e faz tudo por conta própria, sem esperar pelos outros. Habilidoso em consertos e reparos, aprende rapidamente apenas observando. Seu talento artístico e sua capacidade de entreter fazem com que tenha um jeito único de conduzir as coisas. Possui a habilidade de mudar regras e regulamentos de acordo com seus interesses, que geralmente estão alinhados com seus princípios. Mas, se pender para o negativismo, pode se tornar pessimista, mal-humorado e insociável, convencendo-se de que o mundo está contra ele. Seu senso de justiça é extremamente apurado e sofre profundamente ao ver talentos sendo preteridos em favor de pessoas menos capacitadas. A competição desleal o revolta. Prefere abrir mão e se afastar a compactuar com algo que não considera correto. No amor, sua natureza é intensa, mas enfrenta dificuldades para expressar sentimentos. Apesar da aparência reservada, é extremamente leal e prestativo com os amigos, reprimindo tanto suas alegrias quanto suas decepções. Essa postura pode dar a impressão de frieza e materialismo, quando, na realidade, apenas esconde uma necessidade profunda de amor, afeto e compreensão. Seu sucesso exige harmonia, mas nunca vem fácil. Mesmo diante de fracassos temporários, não desiste. Pode até se acomodar por um tempo, mas sempre retorna à luta com a mesma força e determinação. Pertence ao mundo dos negócios e se destaca em construção e indústria. Seu senso de organização o torna um excelente administrador, político ou gestor público. Quando enfrenta frustrações e decepções, pode desenvolver dores de cabeça, dificuldades na fala ou debilidades físicas. No entanto, sua capacidade de recuperação é admirável e raramente se deixa abater por muito tempo. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 13, o segredo do sucesso está no equilíbrio entre esforço e flexibilidade. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Ajuste seu perfeccionismo. Exigir o máximo de si mesmo e dos outros é ótimo, mas evite se frustrar quando as coisas não saírem exatamente como planejado. 2. Expresse melhor suas emoções. Seu coração é enorme, mas poucas pessoas conseguem ver isso. Permita-se demonstrar mais afeto e compartilhar suas emoções. 3. Use sua persistência, com estratégia. Você tem garra para alcançar qualquer objetivo, mas precisa direcionar essa energia para oportunidades certeiras e não apenas para desafios desgastantes. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua capacidade de trabalho e sua resiliência em um legado duradouro?